Aê, mano, a fé pro mundo é loucura. Mas aê, a grande comissão faz dela a cura. Que muda a sua vida, transforma a tristeza em alegria. Ah, é moleque. Aqui é Eric 12. 1, 2, 3, bota forte cena. 4, 5, 6, tem problema. Na perfeita comunhão com nosso senhor, eu vou que vou. Grande comissão, moleque, aqui eu tô. Tipo, estilo, sentido, sempre frente. Com a fé louca, fervente. Pois a fé pro mundo é considerada loucura. Então pode me internar, até pro mental sem cura. Pega a camisa de força, manda me colocar. Pois a fé em meu Deus, eu nunca vou negar. Venha, a santa inquisição, me prenda. Não vou deixar de ser cristão. Já que a fé move montanha, aos olhos faz coisas estranhas. Tipo, estilo, sentido, foi no... Temente a Deus, viveu essa louca fé. Recebeu a revelação, logo entrou em ação, não foi em vão. Enquanto muitos criticavam pela arca, mas demais ele trabalhava. E quando veio o dilúvio, ele não padeceu. Vê por onde foi salvo por Deus. A fé produz justiça e ajuda os meus, mano. Louco na fé. Louco na fé. Não se espante, a fé que é forte move um monte pra sua vitória. A fonte do teu posto naquele que me fortalece. E o poder vai ser mostrado através do rap. Deus usa os loucos pra confundir o sábio. Deus foi forte, aqueles que eram frágeis. O poder de Deus é maravilhoso. Jesus cuspiu na lama, o cego põe no olho. Deu loucamente e foi curado. Mas o que aconteceria se ele tivesse sido duvidado? Não seria curado de todo aquele mal. Não sentiria um poder sobrenatural. E nessa fé eu chego a ti. A fé tá dentro de si. É só você crer, depende de você. Usa a fé de forma louca e você vai ver. Sempre muita, nunca pouca. Uma fé viva, não só de boca, não só de roupa, sem caô. Sempre, sempre louca. Pois sem fé não se pode agradar a Deus. Tenha fé, ele olha pelos seus. Ha, ha, ha. A bênção vai chegar. Ha, ha, ha. É só prosperar. Louco na fé. Louco na fé. Irmão, Deus é a solução, sangue bom. Rap é o som. Por isso unimos o útil ao agradável. Grande comissão, informação é indispensável. Homem de verdade fala, faz. Mulher virtuosa vale mais. Tipo, o vírus tô infectado. Tipo, epidemia, o mundo vai ser tomado. Quando se trata, já era lucidez. Parecido como daquela vez. Jesus pegava numa casa, encheu. O paralítico pelo teto desceu. O milagre aconteceu. O louco são honrado por Deus. O que era fé, ele faz mel. Transforma em alegria o que era cruel. Tudo é possível, mediante uma fé. Ressuscita, faz um morto, fica de pé. Tipo Lázaro e tantos exemplos bíblicos. Fizeram por onde foram respondidos. E é isso que queremos passar. Que pela fé se tudo pode alcançar. Dizem que não, mas a arte tem cura. Se a sua vida tá atrapalhada, Deus arruma. Use o saber, saia dessa vida. Use a fé que a gente determina. Ha, ha, ha. A bênção vai chegar. Ha, ha, ha. É só prosperar. Pois na Bíblia, Jesus Cristo deixou um importante recado. Em verdade vos digo, aquele que me crê farão as obras que eu faço. Amém. Louco, aqui é Eric 12 presente, tudo sob controle, seguindo em frente. Na fé, a grande comissão apresenta o que é e o que não é. A Deus pede a bênção, seguindo a crença, buscando a diferença. Louco na fé. Louco, como é.